Salve, salve, coelhada! Decadentes 46! Sim, você que está acostumado a nos ouvir apenas nas vitórias, já estávamos aqui mal acostumados, só com vitórias magníficas de 1-0 sobre grandes equipes. Infelizmente, 1-0 dessa semana foi contrário, perdemos e estamos de volta na lanterna. Mas são coisas da vida. Ainda assim, os decadentes prevalecem, aparecem e estão aqui para fazê-los felizes mais uma vez. Eu que hoje estou regadíssimo no Danone, passei a tarde marinando e agora estou aqui para apresentar essa bagaceira. Boa noite, seu Alisson. O senhor está aí? Eu estou. Santa Cruz. 8 partidas que não vencia ninguém. Santa Cruz que tava doidinho para entregar a lanterna pra gente. Aí o Santa Cruz entrega pra gente, a gente vai lá, agradece e devolve. Ou o contrário, né? Tamo aí, nessa pudriqueira de time. É isso aí. Seu Corneta, o senhor que tá jogando Super Mario Bros. Aí no seu Super Nintendo, tudo bem com o senhor? Boa noite. Só alegria, alguma coisa tem que ganhar nessa noite, né? E não sou eu não, que tô tomando o couro do cão dessa taruga aqui. Onde acho? Onde acho? Peraí. Falando sério agora. Ô joguinho lazarento hoje, hein? Hoje foi feio. Não foi? Foi. Não dá nem pra ter saudade da série B, né? C, né, cara? Não, não dá, não. Agora, enfim. Eu não tenho uma coisa. Não. Pra falar. Eu tô com uma coisa que vai me deixar feliz, pelo menos. Tá. Até o Bolt ter título esse ano, a Cachoada vai ganhar. Anota aí, gente. Não, não vai, né? Não vai ganhar nada esse ano. O Curitiba tá aqui. Aos 30 minutos do primeiro tempo, tá difícil hoje, viu? Hoje é daquele jeito, minha gente, é isso aí. O que eu defendo agora, gente? Eu tô merecendo. Enfim, aos 31 do primeiro tempo, Curitiba tá lá no Couto Pereira, dando um calor no Atlético, que não tá jogando porcaria nenhuma, demonstrando mais uma vez que não tem a menor condição de ganhar esse título. E o Alisson está muito preocupado que eventualmente o Atlético possa vir a ganhar a Copa do Brasil. Fique tranquilo que o Grêmio está ali, o Grêmio é tipo do time copeiro. A Globo já até fez o sorteio antecipado, falou que o Grêmio vai ser campeão, isso. Já comprou a taça, já é cachorrada, perdendo. Carol Portaluppi invadindo o campo, então tá sossegado, relaxa. Mas Carol pode. Carol pode. O diacho. O que foi? Ah, um monte daqueles caras que futebol americano do Mário, sabe? O diacho. Você vai continuar jogando essa porra durante o programa? Claro que não. Eu sou muito responsável. Eu tô tomando cerveja, jogando Mário, via na cachorrada e fazendo programa. Você tinha dúvida, Alisson? Já tem platina. Já. Comprometimento é o meu segundo nome do meio, cara. Muito bem. Daqui a pouco você atende uma ligação qualquer que não tem nada a ver com o programa. América foi lá na Arruda, que diante de 7 mil, 8 mil pessoas, fez aquele papelão, entregou a paçoca lá pro Santa Cruz. Aos 32 do primeiro tempo, o Léo Moura sobe sozinho, sem marcação alguma, e cabeceia no cantinho, não deu pro João Ricardo. Depois disso, o Santa Cruz foi cozinhando para Maria, tentou mais alguma coisa. O América também sem reação alguma. Vai ali, volta ali, mas não resolve muita coisa. Então, o time de pior ataque da competição saiu de lá sem fazer gol algum. Novidade, né? Pois é. Seu Alisson, algum comentário sobre a partida? O Santa Cruz começou querendo ali botar uma pressãozinha, mas o América até que estava se comportando bem. Mas o grafite lá na frente estava dando muito trabalho, ele é muito forte, então é difícil de marcar. O Messias estava até tentando e estava até conseguindo ir bem, mas mesmo assim o grafite é um jogador difícil de marcar. Não tem mais o poder de fogo de fazer gol, quanto ele tinha, mas pelo menos sabe fazer aquele pivô ali, sabe esperar e passar a bola para alguém e tal. E o Léo Moura que... acabou com o jogo, né? Acabou pela direita ali, nas costas do Hernandes, e conseguiu jantar o Danilo e o Hernandes junto. Ninguém conseguiu parar o Léo Moura, que é um jogador já beirando os seus 40 anos. O campo também muito ruim. Muito. Eu acho que esse tipo de campo para um campeonato de Série A se a gente tivesse uma liga forte, atuante, não deveria poder jogar num tipo de campo daquele ali. É uma pena, porque o Santa Cruz é um time de muita torcida. É até legal que eles estejam na Série A e tal, mas tem que dar uma organizada ali e... É, coisas que não poderiam acontecer. Um campo horrível daquele, um time que está há 5 meses sem pagar salário dos seus funcionários, que são pessoas que recebem pouco e que dependem muito desse dinheirinho aí. Então, a gente tem que chegar num nível de profissionalização que essas coisas têm que ser consideradas absurdas e um clube nesse patamar não pode disputar uma Série A. O América, com os trancos e barrancos, com o time ruim que temos, esse papelão a gente não passa. A gente tem um estádio de nível A, a gente paga os salários tanto de jogadores quanto de funcionários e tal. Mas, voltando ao jogo... Pausa, rapidinho. Sim. Tem um torcedor, mostrou agora na câmera, se você não tá vendo o jogo do Atlético no Sport TV, eu sugiro que você ligue o jogo. Tem um torcedor ali que tá perto da bandeira de escanteio do Atlético, do lado de lá da torcida. O cara tá com a faixa levantada, alguma faixa de protesto, mas ele tá deitado numa maca e tá enrolado na bandeira do Coritiba como se ele tivesse morto. É uma cena sensacional. É um dos protestos mais criativos que eu já vi no futebol brasileiro. Continue, senhor Alisson. É, e aí, o Santa Cruz, naquele domínio falso do jogo, o América, igual o Henrique falou, não tem poder ofensivo algum. É, o outro time até espera o América atacar, mas não tem jeito. Em meio a 3-4 passes seguidos, o América vai e perde a bola. É muito difícil para o América conseguir chegar em situação de chutar, mesmo que seja chutando mal para o gol. É, algumas atuações hoje muito ruins. O Hernandes na lateral esquerda, muito mal. Aí não culpo só o Hernandes, culpo o treinador por isso, porque se tinha o Danilo em campo, que até que se prove o contrário, é lateral esquerdo, para quem improvisar um Hernandes. É, por consequência, o Danilo também muito mal, com aquela vontade de sempre, mas com a falta de técnica de sempre também. Difícil. O Tony hoje, uma partida lamentável. O Tony, o pouco de velocidade que o América tentava ter nos contra-ataques, o Tony matava a velocidade dos lances. É, e errando também muito passe, ele teve uma hora que gerou um contra-ataque lá do Santa Cruz, 3-2, num erro de passe dele, que acabou que o cara do Santa Cruz perdeu a jogada. É, o Michael, o de sempre, né, até tentou, teve uma hora que ele deu uma carregada até bonita na bola e chegou em condição de bater, mas falta muita coisa pro Michael ainda, não é um jogador para permanecer no América. Então, muitas atuações ruins. O menino que jogou também na lateral direita, improvisado, é hora da gente avaliar um pouquinho ele como volante, porque como lateral não dá certo, não funciona. Então, um time que tem tantas atuações ruins durante o jogo, não dá para esperar nada diferente da derrota. Saímos com a derrota e merecido. Apesar de um jogo muito feio, mas se tinha que alguém ganhar, esse alguém tinha que ser o Santa Cruz. Concordo com você, não discordei de nada do que você falou, não. Seu Corneto, você quer dar seu parecer do jogo? Alô? É, você tá aí. Não, deu meu celular que no show aqui, deu um puxão no fio, eu fiquei sem áudio. Mas não, já foi solucionado. Eu queria saber se eu tenho algum parecer a respeito do jogo. Ruim, eu dormi o primeiro tempo, tão bom que aí nem Danone eu tinha consumido. Ô, peladinha, estádio ridículo, que é um absurdo também, como o Alisson falou. Agora, o próprio Santa coloca lá o jogo de propósito, né? Tem esse detalhe também, né? Que é pra atrapalhar, né? Já tá acostumado. Eu não diria isso, eu imagino que eles coloquem o jogo lá, até por questões financeiras. Um time que tá devendo, mas parece que são 5 meses de salário... 5 meses. Você já está fazendo vaquinha para ver se vai levar. Vai levar o jogo para outro campo onde os custos mas são maiores. Mas a Arena Pernambuco lá, eu não sei. Mas certamente Pernambuco eles pagam para jogar na Arena Pernambuco e um custo muito maior do que jogar na Arruda. É, realmente a torcida do Santa também que apoia o Santa. Hoje tinha 7 mil, né? Pois também. É um fato que, assim, eu até entendo. Parei para pensar isso durante o jogo, mas eu acho que não é só a questão da campanha do Santos ser muito ruim. Eu acho que isso talvez seja um dos fatores, mas de fato o país está aí atravessando uma crise e dinheiro para diversão é o primeiro que é cortado, né? Ah, não, claro. E ainda mais na diversão que não é diversão, né? Que ver o Santa Cruz jogar essa bolinha também é castigo, América, né? Eu falei, olha, se você não deu para cá, você vai ver Flamengo e América, hein? Cuidado, hein? Vai ficar de castigo. Santa Cruz e América hoje receberam até uma zoada do Ibis na conta oficial do Twitter. Tão bom que tava o jogo. Mas você sabe que eu já briguei, eu já discuti com o Twitter do Ibis, né? Quando eu falei que o América tava contratando Mauro Shampoo, fiz uma campanha, o Ibis se revoltou com a minha pessoa. Você gosta de perder tempo com tantas formas diferentes, assim, que eu não duvido de nada. Mas foi sensacional, cara. Se o Mauro Shampoo tivesse no nosso ataque, ele não teria... Pra você ter ideia, o Mauro Shampoo marcou o mesmo número de gols que o Michael na carreira. E um deles então, contra, tudo bem. Que venha Mauro Shampoo. Mas enfim, minha torcida fez. Houve quem dissesse que foi a diretoria, mas na verdade foi a própria torcida. Se mobilizou e fez uma campanha para que houvesse um público um pouco maior nesse jogo. Se conseguisse pagar os salários atrasados, mais uma vez, não dos jogadores, mas dos funcionários, que, como o Alisson bem lembrou, dependem desse dinheirinho, né, gente? É o que eu acho que é grande sacanagem, Henrique. É o jogador, tipo assim, um grafite, o Léo Moura, por exemplo. Ele deve ganhar aqui uns 60 mil, vou botar por baixo assim. Paga 60 mil pro cara desse. E o funcionário em salário mínimo fica no negativo, é foda, cara. Eu assim, não acredito que o Léo Moura esteja com salário em dia também, não. Tá? Mas... eu vi o cara deitado na maca lá agora. Eu você acho viu? Que os jogadores estão com 3 meses de salário, porque o clube não deixa passar de 3 meses, porque senão perde os direitos sobre o cara e tal. Mas é uma sacanagem, tá realmente. E a galera tá com 5. Então é uma, como diria o clássico do Twitter, uma puta falta de sacanagem. Sim. Aí realmente não, é o restart aí, com a menininha lá, né? Mas aí a gente também tem que... Eu concordo que é uma sacanagem e tal, só que fica parecendo também... A gente não pode deixar chegar ao ponto de Léo Moura parecer que é vilão, de grafite parecer que é vilão. Os caras, quando assinaram o contrato, não. Eles assinaram isso. Também para receber. Eles também merecem receber, caindo ou não. Hora nenhuma, eu falei que são vilões. Eu só falei assim, que se o Léo Moura ganhasse 60 mil... Ele agora e os 20 mil lá, você pulveriza um monte de funcionário bechinelo, cara. A gente que ganha salário mínimo, passa fome se você não receber R$600. Isso. O cara que ganha 70 mil, não receber 20, não morre de fome. Ainda mais Léo Moura, por exemplo, né? Não é o Léo Moura, a questão é, de fato, a má organização do clube. Sim. Permitiu não é pra que ninguém. Tipo acontecer. Ninguém tem que ficar com salário atrasado em momento algum. Claro, agora, isso credencia, essa situação. Se a América combinou de pagar aquele caminhão de dinheiro que pagava pro Loboa e não sabia que o Loboa é uma bosta, a culpa não é do Loboa. O Loboa tem que receber o dinheiro que ele assinou com a Claro, claro. E eu te falo que essa situação do Santa Cruz já credencia ele ano que vem pra Série C. Tomada. Sim. Que já, sim. Já tá assim na Série A, no final da Série A. Imagina a Série B devendo na Série A. Tomara, porque já é menos uma vaga pra cair ano que vem. Porque o América, pelo menos nessa situação do América, eu fico tranquilo que a gente vai pra Série B, não vai ter dinheiro, mas não vai ser igual a 98 que foi devendo na Série A, né? Então tá caindo pelo menos. Eu ainda não estou, mas tudo bem. Não é tranquilo, não, mas não se fez loucura. Apesar do Loboa, como citado anteriormente. Não gastou o que tinha e o que não tinha para manter na Série A? Não, sim, isso é o que a gente ouve, né? A gente não tem. O que eu estou dizendo é que eu não tenho essa certeza. Mas sim, não, mas até que se prova o contrário, a situação americana é tranquila. Não, eu tenho algumas informações tranquilas a respeito disso, entendeu? Aí, então, qualquer coisa a gente cobra de você. Ó, e por falar em dinheiro, por falar isso. Em pessoa passando por situação difícil aí. Ô, Corneta, vou fazer um momento Mercado Livre aqui no programa. Vai lá, Ciro Bottini. Temos aqui o Diego Fred participando com a gente. Ele manda aqui o seguinte: Corleta, Corneta, eu sou colecionador. Quer me vender esse Super Nintendo aí? A hora de fazer um dinheirinho tá aí, Corneta. Olha aí. Eu tava com dois. Fala aquele que eu tinha dois, eu fiquei com um só agora. Não, esse meu Super Neto. E fala, ó, qual que é o nome do cidadão? Ele tá Diego, te ouvindo, Fred. Ele não precisa falar pra ele, ele tá não. Você pode falar direto. Qual que é o nome dele? Diego. Diego. Diego, além do Super Nintendo, eu tenho Super Mario World e Street Fighter. Eu tenho tudo que você precisa na sua vida. E não vendo. Ele fica do lado do meu Odyssey, do meu Nintendo Wii e do meu Xbox. Odyssey faz... você não tem, não. Ô, Diego, faz uma proposta aí que eu acho que vai. Você quer uma foto do meu Odyssey? Não, não quero foto do seu Odyssey, mas você tem um Odyssey mesmo até hoje. 2016 tenho. A pessoa guarda um Odyssey. Cara, eu me diverti tanto com aquele negócio, eu não tenho coragem de desfazer daquilo. Eu vou acabar doando pro Museu do Brinquedo. Isso, faça isso. Muito bem. Vamos voltar para a América. O que mais nós temos para falar do jogo de hoje? A gente já falou da situação do Santa Cruz, a vergonha que foi o América. O Alisson, você começou a dar uma cornetada, ou foi corneta? Não, acho que foi o Alisson mesmo. No, na escalação do Emerson, Enderson Moreira. Isso. A gente, tem hora que a gente vai meio que se acostumando com essa história de tanta improvisação no time, e aí a gente começa a aceitar tudo que vem, a gente aceita e não questiona. E tem umas coisas que não dá para aceitar, não. O Hernandes, ele já é um jogador bem limitado na sua posição, que é jogando de volante, e jogando ali de volante, ele ainda consegue de vez em quando chegar um pouco na frente, fazer alguma coisa, e a marcação dele... Se não for eficiente, não compromete tanto. Ainda vai ter o zagueiro ali atrás. Pode tentar defender ele e tal. Deixa eu mutar esse menino aqui, senão não consigo falar, não. Mas aí você pega o Hernandes e bota na lateral esquerda. É um negócio que justifica quando você não tem nenhum lateral esquerdo em condição de jogar. Mas o América tem no elenco o Danilo, que estava em campo hoje, jogando lá na frente, e que não tem feito muita coisa lá na frente também, não. Chuta mais a gol? Chuta, mas é muito só vontade também, técnica falta demais. O América tem o Xavier, que é improvisado também, mas já jogou melhor nessa posição de lateral esquerdo. Enfim, tem opções. Eu hoje entraria com o Danilo na lateral esquerda e entraria com o Nixon ao lado do Michael. O Nixon, ele não é centroavante, todas as oportunidades que ele teve no América foi de centroavante, até para testar se é que existe alguma chance dele ficar para o ano que vem. Bota o moleque para jogar de segundo atacante, que é a dele, para ver se ele consegue fazer alguma coisa. Ou, do contrário, entrasse com o Danilo Dias, que eu acho que parece que tem contrato até o ano que vem, o Danilo Dias, e entrou lá no meio do jogo. Não que vá resolver, não tô falando que são caras sensacionais, mas pelo menos joga cada um na sua. É diferente, por exemplo, da lateral direita, que o Jonas tá machucado, o Helder, eu nem sei se tá no grupo mais. Aí justifica você botar o moleque que entrou lá de lateral direito. Mas a escalação do Hernandes como lateral esquerdo hoje foi um negócio que eu não consegui engolir, não. Concordo com você. Hoje teve uma também, caiu a desculpa de que o Cardoso não entrava porque ele é canhoto, né? O Éder Lima machucou hoje, ao invés de entrar Cardozão por Peta, entrou quem? Roger Mascarado. E não comprometeu, assim, o Roger, não vi nada... que comprometesse a atuação dele, não. Mas se a desculpa de que o Cardoso não entrar é porque ele era canhoto, que ele jogava do lado de lá, do mesmo lado que o Éder Lima, e não do lado que o Éder, que o Messias e que o Roger, acabou essa desculpa hoje, né? Então, o cara não entra realmente porque tá um leitãozinho. Só pode ser isso. Eu acho que ele não entra porque a direção da América acho que tem vergonha de botar o Cardoso em campo para que todo mundo perceba a burrada que eles fizeram. Aí eu acho que ele mesmo deve orientar o treinador, falando, não bota esse cara, não, deixa ele no banco, e no último caso não tiver mais ninguém pra entrar, você coloca ele. Se tiver todo mundo de caganeira, ele entra. Mas fora isso, não coloca não, porque o pessoal vai perceber a burrada que a gente fez. Beleza, e o Corneta, se eu tenho algum comentário mais sobre o jogo, a gente aumenta o seu volume pra você poder falar não. De novo. Pode aumentar meu volume, acabei de dar o indicador. Não, o joguinho foi ruim mesmo, o time. Eu acho que hoje o povo meio que tomou o gol lá, deu uma desanimada, vocês não acharam, não? Mas o gol, eu não achei que eles desanimaram, não. Eles tomaram o baque. É ruim mesmo. tomar um baque normal que você toma depois de tomar um gol, aquele baque natural que acontece. Mas o time não tem poder de reação. A questão é essa, não é que eles tomaram baque, não. Eles não conseguem reagir. O time não, aliás, o time já não tem poder de ataque, não precisando reagir. Imagine tendo que reagir. Essa falta de atacante crônica que o América arranjou, cara. Cara, ainda continua achando que tivesse o Borges no ataque, ainda tava melhor esse time. E o Borges sem fazer nada. Faltou atacante com um cacuete de atacante, não tem. A gente tem dois projetos de recuperação. Eu vou ser até um pouco mais baixo. Acho que se o Vitor Rangel tivesse ficado, era melhor. O Gordinho, aquele Gordinho, Diego, o Thiago alguma coisa também, o Gordinho lá, o Popeta, o... Thiago Luiz. Luiz. Não, o bicho era ruim. Aquele ali eu não concordo com você. Não, mas é mais... mas melhor que esse cara era. Ele pelo menos chutava pra gol. Esse cara é um estupista, ele marcou que gol contra o São Paulo lá, nem sei como. Eu acho que ele tentou errar e acertou, cara. Mas a gente... Acho que é questão só de faltou um definidor, não. Faltou, do meio pra frente ali, faltou todo mundo. Se fica o Borges também não estaria fazendo nada, porque a bola não chega pro jogador definir também, é muito complicado. Pra mim, do meio pra frente ali, o América só contratou jogador esse ano que não faz gol, que não tem a menor... O histórico recente dos caras é de longo jejum de gols. O América foi lá e contratou todos esses. Botou tudo em campo, tava na cara que o time ia ter poder ofensivo baixo, qualquer um percebia isso, menos o América. Bloqueia o microfone aí, galera. Eu espero que não, cara. Eu achei que ele tava fritando alguma coisa. Vamos pensar nessa que é menos pior. Vamos lá. Teve um outro lance, Henrique, só pra... Um lance que na hora eu fiquei abismado, assim, que simboliza a carência de bom jogador que tivemos nessa Série A, simboliza a falta de técnica desse grupo, simboliza o quanto o nosso time é um time de Série B tentando jogar a Série A. O Danilo bateu, se não me engano, um escanteio. Uhum. Bizarro. Lá do outro lado, a bola passou muito mais alto do que a grande área, do que a área. Foi parar lá do outro lado, mas como a bola foi muito alta, mas foi um pouco fraca, mesmo tendo sido bizarro já o escanteio, não, o Hernandes conseguiu chegar lá do outro lado e pegou a bola. Aí o Hernandes chegou, dominou a bola, conseguiu passar pelo zagueiro, pelo lateral, pelo defensor do Santa Cruz. Ali eu me enchi de esperança, porque ele passou e ficou numa posição muito boa para conseguir cruzar a bola na área. Não satisfeito de ver o erro do Danilo, ele foi lá e fez igualzinho. Ele chutou um balão pro outro lado, a bola voltou pro Danilo, que estava lá na ponta depois de ter batido o escanteio. A América teve duas chances de conseguir, não tô falando cruzar bem, cruzar mal, não, consegui colocar a bola dentro da área para ver se alguém conseguia esbarrar naquela bola e mandar para dentro do gol. A América não conseguiu, mandou balão para lá, balão para cá de volta. Ali simboliza muito do time que a gente tem, e a gente tá, na verdade, a verdade mesmo é que o nosso segundo turno é muito bom perto do grupo de jogadores que a gente tem. A gente conseguiu, a gente tinha muito medo de fazer a pior campanha da história do brasileiro, tava e a gente perto. Tá conseguindo sair numa disputa aí com Santa Cruz para ver quem vai segurar a lanterna no final. O nosso segundo turno é muito bom perto dos jogadores que a gente tem, e uma limpa tem que acontecer pro ano que vem. A limpa acontecerá, até porque já tem bastante gente aí com um contrato pronto para acabar agora em dezembro. Papai Noel passou, já leva os meninos também. Corneta, o senhor ainda tá... Não, parei de comer, parei de fazer milkshake, parei de limpar, lavar copo. Sou todo seu agora. Maravilha, hein? Milkshake ele tava fazendo, que beleza. Mais uma pausa aqui pro momento ALX. O Diego fez aqui sua contraproposta, viu, Corneta? Ele tá dizendo aqui que ele não quer mais o Super Nintendo, que agora ele quer falar desse tal de Odissei, que eu, o Alisson, nem sei o que, que é, mas deve ser alguma coisa importante, porque ele tá querendo aqui, ele tá falando que tá parado, pegando poeira, então ele quer fazer... Ô, Diego, faz um lance também, bota dinheiro na roda, meu amigo, você só tá falando que é que quer, mas não mostra verdinha, ué? Exatamente, tem que casar dinheiro. O Odissei, Alisson, ele é anterior ao Atari, só pra você ter uma ideia. Sério? É. Não é da minha época, não. Por isso que vocês conhecem ou não. Aham. Tá. Eu lembro lá mesmo. Tô vendo. É o videogame da Philips. Tem mais participação aí, além do Diego, que tá tentando comprar os videogames do Correio. Ô, Diego, eu tenho um Nintendo Wii aqui, viu, se interessar. Mas vamos lá, tem mais participação aí, além do Diego? Eu tenho aqui daqueles, como é que chama? Brick Game, daqueles que vêm com 98 jogos. Aquilo é legal, se você quiser comprar, Diego. Passa barato. Isso aí. É, o Glauco Valério participa aqui. Ele pergunta se vimos que o América ainda deve o Alessandro e o Fábio Júnior, que tem ação na Justiça de Trabalho. Não vi, mas não duvido também. Também não vi, não. E ele fala que com relação a esse jogo e aos passados, falta capricho nas posses, nos chutes, nos arremates a gol, nos cabeceios, que tá triste e que para ele isso é inaceitável. O Hernandes marcando a cabeçada hoje do lateral Léo direito, Moura. Do Léo Moura, foi bizarro também, né? O Hernandes, na partida anterior, ele tinha tentado duas cabeçadas, uma em que ele estava impedido, mas antes do juiz marcar o impedimento, ele teve a chance, a bola veio sozinho para ele, não conseguiu cabecear a bola. A outra, ele deu uma cabeçada também bizarra, também estava em condição de fazer o gol. E hoje ele também não conseguiu nem subir com o Léo Moura. Ele tem muita dificuldade de marcar bola aérea ou de finalizar a bola aérea. O negócio dele é o que eu falei, é tentar escalar o cara na dele para ver se na dele ele compromete menos. Ele tem que jogar de volante ali, tentando sair um pouco, ser um pouco surpresa lá na frente. Em alguns jogos ele funcionou assim. Agora, tentar botar o cara de lateral, tentar adiantar, não vai funcionar, não. Fica difícil. Bom, vamos. Já querem fazer votação? Podemos. Então vamos. Vai ser um pocket programa hoje? Vai ser o quê? Um programa pocket pequenininho? Hoje vai ser igual futebol da América. Pequenininho. O Alisson tem que ir embora, né? O Alisson tem que ir embora. Estamos só nós três aqui. Essa apresentação de nada sincronizado hoje? Esquisito. Parece que o Então é uma bomba aí no final do programa, hein? O serviço no guincho está funcionando. Que bom, não está sabendo de nada. Não. O serviço está funcionando. Nada como um dia após o outro. E o seu... Mas o Alisson, a questão do Henrique vai ser se eu hoje, não vai ser nada sincronizado. Eu quero morrer amigo de vocês, viu? Offline pra soltar o vídeo pra pessoa O Sérgio Tavares também ficou regado no Danone aí durante o dia. Compromissos familiares, então por isso não participou hoje. Aliás, hoje não tinha muito o que dizer, né, gente? Esse joguinho foi pífio, foi mequetrefe demais. Então tá. O Colatina desse jogo, Alisson. Eu passei, durante o momento do jogo eu tive certeza de um, depois teve um outro que conseguiu fazer pichotadas o suficiente para eu ter um pouco de dúvida, e eu tô entre o Hernandes, fez uma partida muito ruim, mas eu vou poupar o Hernandes, porque ele fez uma partida muito ruim numa posição que foi uma invenção do treinador, não é a dele, e ele já deixou claro isso. Então vou votar no Tony, não só pelo jogo de hoje, mas pela volta do Tony, desde que voltou, o Tony, que era uma esperança de trazer um pouco mais de futebol para esse time, trazer um pouco mais de técnica, trazer um toque de bola um pouco melhor, trazer alguma lucidez ali para aquele meio campo. Na verdade, para mim, ele entrou pior do que os que estavam. Tá impressionante o que o Tony tem jogado. E hoje ele errou passes assim, aos montes, criou contra-ataque pro Santa Cruz. Alguns contra-ataques em que o América saía com pouco de velocidade, ele parava o jogo e aí devolvia para um cara mais atrás. Fez uma partida muito ruim o Tony, vou botar no Tony. pior do que os que estavam, eu achei muito forte, viu? Mas vamos lá, corneta. Ah, o atacante, é Michael, não é Michel, sei lá. Michael. Mais camisa 9. É. O Tony, tudo bem, mas o cara tá na posição certa e o pior é que o cretino não sai, não bota, não tenta ninguém. Fica essa praga no ataque. Irrita. Te falar que eu tive a impressão de que das partidas do Michael, isso não quer dizer muita coisa, mas foi das melhores que ele já fez, viu? Ele conseguiu fazer uma arrancada, isso é histórico. Não, teve ainda umas jogadinhas, uma coisa ou outra. Não fez muito, não, gente. Eu sei que não, mas... Do que ele já apresentou antes, acho que ele foi mais ativo do que nas partidas anteriores. Eu fiquei também meio na dúvida também. Eu não queria dar esse colatino pro Tony, mas eu acho que eu vou dar também, porque eu não gostei da atuação dele hoje, não. De fato, assim, a minha esperança maior não era nem de qualidade técnica, embora fosse também, mas não era nem de qualidade técnica, era mais de vontade, era mais de entrega, mais de garra e determinação. Até acho que ele está mostrando, mas a parte técnica eu acho que ele está bem aquém do que ele já mostrou anteriormente. Não está legal e enfim, coisas que acontecem. Então o Tony fica com colatina. Temos um bala, Alisson? Ah, temos. O bala do jogo inteiro, aqui a gente não vota no adversário, mas o bala do jogo inteiro foi o Léo Moura. Mas, pegando do América, eu acho que com uma boa dose de boa vontade, dá para votar no Messias outra vez. Teve uma missão duríssima, que é marcar o Grafite, que é um jogador muito forte, é um jogador que, para marcar, e o Messias também é um jogador forte, então o Messias é um jogador que tenta se impor pela parte física dentro do campo, e contra o Grafite isso não funciona, então ele teve que tentar de outra forma. Mas não comprometeu, ganhou muitos lances, teve lance em que ele acabou tendo que fazer falta no Grafite, então não foi uma partida perfeita, como algumas outras para trás ele fez, mas foi sim uma boa partida, uma boa partida em que o resto do time não jogou bem, então dá para votar no Messias, sim. Muito bem, eu tô revendo o gol aqui que por acaso tá passando aqui agora, foi na jogadinha de lateral, né? Enfim, falar o quê, né? Deixar o cara sozinho lá. Bala, corneta. Bala, pensar aqui, vou dar pro Tony só de raiva pra criar atrito e intriga. O Messias tá bacana. O Messias tá bacana. Bem representado. Tá bem representado. Então, beleza. Porque, na verdade, você não ia criar intriga nenhuma. A gente só ia, mais uma vez, atestar a sua incompetência para analisar futebol. Mas eu não estou no programa aqui pela minha competência. Não, ninguém está aqui pela competência. Então... Mas é que o senhor se sobressairia um pouquinho mais. Mas, enfim, eu acho que eu vou votar no João Ricardo. Eu achei que o Messias, assim, acertou muito. Ele tinha uma tarefa difícil pela frente. O voto no Messias é mais porque ele é o nosso futuro do ano que vem, entendeu? Eu poderia até votar no Messias, que não teve cãibra, né? Aí realmente vemos uma melhora, né? E provavelmente, não sei como é que tá a temperatura lá em Recife, mas não deve estar tranquila, né? Deve estar quente. Num campo duro, ruim, e tá aí. Fala, beleza, mudei meu voto. O João Ricardo, vou deixar ele aqui outro possível voto, porque ele fez defesa. O Alisson já botou todos os possíveis votos nele. Ele fez a defesa difícil. No final do Messias... ano, no final do ano, eu quero que se faça um levantamento nesse programa em quem votou mais no João Ricardo. Eu quase nunca voto no João Ricardo. E eu que carrego essa coisa. Você fez a gente voltar atrás. Porque era merecido. Todos os programas, estão gravados, você fica à vontade aí para fazer esse levantamento, que eu confesso que eu já desisti tem um tempinho, eu não sei como é que tá essa votação mais não. Uma pergunta, a gente fecha o ano com 50 programas, não fecha? Ou vai ficar no 49? A gente fecha o ano, nós estamos com 46. Faltam 4 partidas, seriam 50, mas assim, a gente previa, pelo menos fazer um programa... de fechamento do ano, que seria 51, e eventualmente a gente vai conseguir fazer um extra na próxima semana, que a gente ainda não sabe, mas está tentando ainda, né? Então, talvez 52, não sei. Se for 52, é um número bom, porque são, é um por semana, né? A gente meio que cumpre essa tabelinha, mas vamos ver. 50 aqui, sobre, certo que a gente chega. Sobre o João Ricardo, eu queria, uma coisa que eu reparei nele hoje, aí eu não sei se é aquela situação de já meio que chutar o balde e tal, ah, não tá muito ligando pra nada, mas hoje ele fez o papel dele. Ele defendeu, não vi em nenhum momento ele querendo dar bronca exagerada em zagueiro pra cima teve e pra baixo. É, mas eu achei ele hoje mais tranquilo, mais ciente do que, qual que é o papel que ele tem que fazer ali dentro de campo, que é defender a bola que chega. E não adianta brigar muito com todo mundo, não, porque a bola vai chegar. Durante o jogo... Pode falar. Sim, desculpa. Pode falar. Não, é durante o jogo, bronca exagerada eu não vi. Caras feias daquela assim, porra, gente, tal, tarará, teve algumas. Teve uma exagerada que foi no quase no final da partida já tava ali, se não me engano, era 42, 43, que foi quando saiu o segundo gol do Santa Cruz, foi aquele gol que foi anulado por impedimento, muito bem anulado, eu não diria que ele bateu roupa não, você achou? É, ele rebate pro meio da área, né, de fato. Rebate, mas é uma bola difícil. Era uma bola difícil, o amiguinho estava impedido, por isso o gol foi anulado, e sim, ele rebateu para o meio da área. Naquele momento, no momento em que ainda não o juiz não apitou, não anulou o gol, sei lá, ele não se deu conta de que o gol tinha sido anulado... Ele dá um tapa no chão, né? Ele esmurra o chão. Então teve esse momento que eu talvez diria que foi de um certo descontrole. E por ser um lance difícil, não me parece que ele tivesse fazendo uma autocrítica na hora que ele esmurra o chão ali. E isso, assim, como eu falei, aos 42, 43 do segundo tempo de um jogo que estava ali praticamente perdido, né? Sim. O América não tinha demonstrado qualquer possibilidade de reação. Então, teve esse lance, mas de fato acho que ele foi mais comedido do que nas partidas anteriores. Mas fica aí meu voto pro Messias, então, e se alguém quiser fazer esse levantamento de quem votou mais do João Ricardo, fica aí, tá aí tudo gravado, você fica à vontade. Muito bem, tem mais uma participaçãozinha, Alisson? Temos participação aqui do Glauco Valério, falando que... ele fala aqui sobre camisa de futebol, e ele fala que ele viu numa loja do Minas Shopping que as camisas do América estão mais caras do que as do Atlético e do Cruzeiro. Tem que ver, Glauco, e quais são os modelos, né? Porque se pegar para comparar a camisa oficial, o primeiro uniforme da América, com camisa de treino ou aquelas camisas de passeio, de Atlético e Cruzeiro, fatalmente a do América vai ser mais cara. Mas, primeira camisa contra primeira camisa, a do América é um valor bem mais baixo que a de Atlético e de Cruzeiro. Não, mas já tem algumas lojas que estão queimando a camisa do Atlético e do Cruzeiro, tá? O time não ganha nada, né? O uniforme atual... Aham, o time não ganha nada, né, brigando pra não cair, né, o nosso é campeão, tá, né, gente, ano, campeão, né? É, campeão não baixa preço, não, é? Campeão é não baixa preço. Aqui só em Minas, só América e Boa vai ser campeão esse ano, desiste, caminhada. E sobre camisa aí, a notícia que a gente tem é que a Lupo vai continuar, parece, né? Mais dois anos E provavelmente com um modelo diferente para o ano que vem. Esse modelo aí do Fraguinha já tem o desenho, já está pronto há 2 meses, já do uniforme do ano que vem. E não é do Fraga, né? Que eu saiba, não. Já... tomara que... Eu acho que eu não tive birra desse uniforme, não, que dá até para achar bonito e tal, mas acho que já deu. Foi uma experiência que... foi legal e tal, fez um uniforme mais diferente pro ano da Série A, mas já deu, ano que vem vamos voltar com o nosso verde e preto listrado e vamos embora. Muito bem. O que vocês acham sobre isso? Ele tá falando aqui que o uniforme que ele viu lá era a camisa laranja e a preta e verde. Queima R$19,90. Então provavelmente a explicação mais plausível é essa. Seja essa. De que eles estão já fazendo conta de estoque, né? Mas de tudo, Glau, de tudo, se eu fosse você, eu usava a tática que eu costumo usar. Se eu não gosto demais da camisa do América, igual essa desse ano, que não é uma camisa que me enche de vontade de tê-la, eu costumo esperar no ano que vem você comprar ela por R$80, se você quiser. Muito bem. Faço isso de verdade. Eu comprei a branca do... A verde, a toda verde, aquela verde limão do ano passado. Sim. Comprei ela esse ano na loja Foot Fanatics. Momento... A do ano passado... Comprei ela por acho que R$80, cara, esse ano. A do ano passado tinha aquela silhueta do coelho, né? A toda verde mesmo era do ano... Eu te vendia pela metade do preço. Olha aí. Não procurou? Então tá aí, gente. Procura o Cláudio aí, ó. De preferência lá na loja do América, que ele vende camisas pela metade do preço. Falou no ar aqui, agora tem que cumprir. Só tem que me achar na loja, viu? A senha... Porque é quase impossível. Você tem que chegar lá e tem que passar a senha, viu, Glau? Que a senha que tá rolando agora é Henrique Seward. Essa é a senha pra conseguir... Não, na verdade é o seguinte, eu vendo metade do preço, um solstício de verão, a pessoa tem que estar usando meias brancas, tá? Com detalhes cor de abóbora. Nossa, gente, eu tô fazendo uma campanha agora muito forte para que no próximo solstício de verão... O Cláudio, nem pra deixar a coisa um pouquinho mais longe, falar que era no solstício de inverno, mas não, no solstício de verão... Nossa, eu não tô conseguindo falar solstício... Oi, gente, eu vou te passar. Queria mandar um abraço pro pessoal da Eisenbahn, que produz uma cerveja maravilhosa que me regou. Tá difícil falar solstício. Ah, agora saiu. Então, no próximo solstício de verão, eu falo gol. Olha o gol do Curitiba. Opa, isso é bom dia. No segundo tempo, golaço de fora da área. E foi, hein? E foi, hein? Aceitou Coritiba 1-0 nas meninas. Muito bem. Nossa, você achou peru? Sério? Não, eu nem vi o gol, não. Nem prestei muita atenção. Só vi a rede balançando. Se o Vitor tá no gol, provavelmente foi peru. Tá, foi um golaço. Na forquilha. Não tinha jeito. Ô, Glauco, só te respondendo aqui, Glauco, eu concordo com você que a do América costumava ser mais barato, por isso que eu me espantei aqui. Durante todo o ano foi, inclusive. É, por isso que eu me espantei e achei que você não tivesse razão, mas os meninos estão confirmando aqui que você tem razão. De fato, é um absurdo, porque a camisa do América, até por questão de material mesmo, ela é um material inferior. Então não, não, negativo. A camisa é o mesmo material da camisa do Atlético, viu, gente? É a mesma fábrica, por sinal. Por acaso, mesmo fornecedor. Sério? Embora as marcas sejam diferentes, quem produz, a fábrica que está produzindo, da terceirizada, que produz tanto para a Dry World quanto para a Lupo, é a mesma. Aliás, houve aquele problema no começo do ano, na demora de chegada de camisa, não é isso, Cláudio? Então essa fabricante aí fabrica para todo mundo, porque ela fabrica também para Adidas e para Nike. E para Under Armour, eu não sei quais elas fazem, mas o mundo corporativo de hoje é mais ou menos assim. Mas a grande questão da camisa do Atlético é o preço, gente. É pelo fato que o Atlético não será Dry World ano que vem e já anunciou que vai sair fora, entendeu? Então, acabou, cara. Ninguém quer ficar com esse estoque, vai ficar a camisa deprecia. É igual carro, vai sair um modelo novo de carro, um modelo antigo deprecia. Então é isso. E é aí, a camisa da Flanela 2.0, né? Isso, quem tá querendo, quem tem isso no estoque, tá querendo se livrar. Movimento do mercado, gente, é isso aí. Muito bem. Eu tinha um outro negócio para falar aqui, que era... Você não vai falar do seu novo esporte pra gente, Eu vou falar do meu novo esporte, já que você tá insistindo, Alisson, eu faço questão de falar. Mas antes disso, é sobre a dívida... Mas fala rápido que eu tenho que ir, eu quero ouvir isso pra dar uma risada antes de ir. Cacete, então tá, então vou falar... Não, deixa eu falar da dívida primeiro. É porque é rápido, em relação à dívida que foi comentada aqui com o Alessandro, com o Fábio Júnior, eu não tenho certeza, gente, mas eu acho que dívida trabalhista era uma das coisas que estava prevista ali no Profut, que para fazer parte do Profut você deveria ter essas dívidas trabalhistas já arrumadas também, pelo menos negociadas. Eu posso estar errado aqui, viu, Glauco? Mas eu acho que tem uma história dessa. Henrique, nas prestações de conta, tudo que teve do América, que eu participei, cara, hora nenhuma falou de dívida de processo de Alessandro e Fábio Júnior, não. É, o Brendo que ficou de receber coisa lá do Racilan e que foi no programa de transparência lá, no evento de transparência lá, que estava muito em cima dessas coisas, também não comentou nada de dívida com esses dois jogadores. Então, às vezes também os caras estão na justiça e o processo está rolando. Por isso o América ainda não reconhece como dívida. Às vezes é isso também. Que faz todo sentido também, né, gente? O cara está cobrando, não quer dizer também que o América necessariamente esteve devendo aí a justiça que vai determinar se é justo o que é pedido pelos jogadores ou não. Aí temos que ver. Henrique, muito americano aí no Planalto Central, simpatizantes, torcedores. Cara, vez ou outra eu vejo uns carros com adesivo do América. De vez em quando eu sou parado na rua, mas tá qual Belo Horizonte, deve estar aí nos seus 2%. É o que saiu na última pesquisa, né? Bom, só pra fazer a alegria do Alisson, então, que ele ia embora, eu devia segurar ele aqui só de sacanagem. Mas eu tô me arrumando aqui. Ele ouviu a reprise, me diga, viu? O que o Alisson está querendo dividir com os nossos amigos é porque ele não gosta muito. A gente sacaneou. Quando o André Aguiar. O cara aprendeu a nadar estilo cachorrinho, tá se achando? Não, Corneta, deixa ele falar, Corneta. Deixa ele falar. Parece que o jogo virou, né? O nosso querido. Queria que o Ramon tivesse aqui nesse programa. Fujiko Kuno, sei lá o quê. Fubu Coquino, eu esqueci o nome da nadadora lá, infeliz. Que tá ali, o nado. O Alisson foi praticar esse nado sincronizado. E eu dividi agora, antes do início do programa, com os meus queridos amigos. Que eu estou voltando às piscinas, sim, para praticar nado borboleta. Dizem que a proposta do ele relutou, mas a proposta do Seward foi bem vantajosa. Então ele resolveu passar. Então ele resolveu passar por cima desse orgulho besta aí e vai pegar com o Seward, sim. Primeiro muito programa. Bem. Já vai ser Eliana, vai já filmar lá, já vai passar no próximo programa da Eliana. Ela sempre ia, né, na SeaWorld. Vai fazer lá a filmagem. Vai fazer a filmagem lá com o Henrique. E é isso aí, meu amigo. Eu te dou o maior apoio, a fama tá aí te esperando. O mundo precisa de focas mais. Focas que saibam conversar dessa forma. Gente, a verdade. Isso. Eu ia questionar qual modalidade que ele fosse. Seria o leão marinho, orca? Essa decisão já havia sido tomada há alguns meses. Né? Ela estava ainda envolta em muito mistério, sim, mas já havia sido tomada. O mundo se surpreendeu quando o Michael Phelps anunciou que ia largar as piscinas. Mas a verdade, gente, que agora vem à tona é que foi medo. Né? Ele sabe que eu estou voltando. Tóquio tá logo aí e ele resolveu sair em alta, sair por cima da carne seca, por isso Michael Phelps abandonou as piscinas pouco antes do meu retorno. Essa é a verdade e não há mais nada o que dizer a não ser isso, tá certo? Tá muito certo, eu te apoio totalmente nessa aí. Seu monte é a puta que pariu. Muito bem, senhores. Quer queira, quer não, nós temos um programa. Você pode dar seu boa noite, Wallace, já que você está querendo sair. Boa noite, estou indo nessa, até a próxima. Muito bem, vai para um show de qualquer coisa aí, que eu ouvi dizer que é malabarismo. Na verdade, Sepultura, meu amigo. Sepultura? Ah, então pronto, bom show de Sepultura. Falou. Já foi. Eu vou dar meu boa noite aqui também, me despedir de todos. Já dar os recadinhos finais aqui antes da mensagem edificante, seu Corneta. Olha só, não posso esquecer. As meninas do América fizeram ontem a primeira partida da final contra o Ipatinga, lá em Ipatinga. O jogo foi à noite. e o América, com gol da Modelo, nossa Camila Modelo, venceu a partida por 1-0, primeiro jogo da final. O próximo jogo da final vai ser no domingo que vem, dia 13. Eu vou confessar aqui que eu não sei qual que é o horário da partida. Eu vou chutar que vai ser de manhã, como tem sido sempre, né? Não faço ideia, mas eu acho que esse jogo vai ser de manhã. Seja como for, no próximo domingo, dia 13, eu estarei em Belo Horizonte, então eu pretendo ir a essa partida da final feminina. Vou levar a minha pequena Rafaela para ver as meninas do Coelhão, as Coelhíssimas, ganharem esse título, que eu tenho certeza que vai ficar com a gente. Será o segundo título do América esse ano, enquanto algumas equipes não têm título algum. Próximo jogo do América, América e Flamengo, ainda não há notícia de onde vai ser, está marcado para o Independência, é fato que será em Belo Horizonte, parece que esse jogo não sai de BH. Então nós vamos ter América e Flamengo, que é um jogo de quarta-feira, é jogo da TV, a TV já está anunciando, quarta-feira às 15 para 10 da noite. Então nós vamos receber o Flamengo aí, outro jogo no qual eu estarei presente, quiçá para ver mais uma vitória americana, ainda que a escapada do descenso seja muito pouco provável. Que mais que eu tenho para falar? Acho que era isso que eu tinha para falar. Facebook, facebook.com/decadentesamg, Twitter, twitter.com/decadentesamg, youtube.com/decadentes, e o nosso blog, decadentes.wordpress.com. Lá no blog você tem todos os programas em MP3, dá para fazer download, tem o link para assinar o feed nos agregadores de podcast de telefones Android ou do iPhone também. Tem link pro iTunes, pra você botar no computador também, já fazer download automático lá toda vez que tiver o programa. E é isso aí. Se o próximo programa é na quarta-feira, dia 16, depois do feriado, o jogo, né? Dia 16, depois do feriado, às 9h45, o programa respectivo, então, deve acontecer na quinta-feira, dia 17, às 20 horas. Mas aí siga as redes sociais do Decadentes, você vai ficar melhor informado do que o que eu estou te falando aqui agora. Certo? Senhor Corneta, o momento mais esperado da noite, a sua mensagem edificante. Primeiramente, boa noite, Flipper. Boa noite a todos, amiguinhos. Flipper. E, segundamente, a mensagem edificante. Amiguinhos, quando forem manobrar o carro, preste atenção para você não estragar o carro dos amiguinhos ou colidir com uma caçamba, como aquele que vos fala aqui no momento, tá? Danone controlado e juízo no trânsito, viu, amiguinhos? Muito bem. Perdeste uma lanterna traseira, é isso? E um pouco, e a dignidade. E a dignidade. Muito bem. Só para encerrar, eu fico feliz com o Flipper, que poderia ter sido muito pior, poderia ter sido o Willy, mas eu vou aceitar o Flipper de coração. Muito bem, senhores. Muito obrigado a todos. Ô, Mob Dick ainda, né? Lembre-se sempre, tem a Cachalote por aí. Mob Dick. Puta que pariu, Mob Dick é bruto, hein? Eu lembrei da filha do Siri Cascudo lá, a Preciosa, só que a Baleia Fêmea aí não dava. Muito aí bem. É demais, tá... Mas boa noite. Pesquisarei baleias famosas durante a semana. Por favor, é o mínimo que eu espero de você. É isso, senhores. Um abraço pro Glauco, que me chamou de orca americana, mas que tá torcendo pra Tóquio 2020. Boa noite pra todo mundo mais que acompanhou, que mandou mensagem, que não mandou mensagem. Lembrando sempre que o Decadência está aqui aberto para todo mundo que quiser participar. Se você quiser fazer parte do programa, vir aqui, ser um dos convidados da noite, é só mandar mensagem para a gente dá um jeito disso acontecer. E no mais, vambora, vamos curtir a Série A, já que o Ramon não está aqui. Ramon é outro que já mandou mensagem aqui, falou que não participou porque está curtido no Danone também. Então, curtam a Série A. Na próxima quinta-feira, a gente volta com mais um programa, certo? Valeu, moçada, obrigado, abração!